caverna escondida, onde a luz da vida foi quase apagada. O mundo da sombra, região do escuro, do coração duro, da alma abalada, abalada. Hoje eu canto a balada do lado sem luz, subterrâneos gelados do eterno esperar. Pelo amor, pelo pão, pela libertação, pela paz, pelo ar, pelo mar, navegar, descobrir outro dia, outro sol. Hoje eu canto a balada do lado sem luz. Permitido viver feliz e cantar como eu, ouça aquele que vive do lado sem luz. O meu canto é a confirmação da promessa que diz que haverá esperança enquanto houver canto mais feliz. Como eu gosto de cantar, como eu prefiro cantar, como eu costumo cantar, como eu gosto de cantar, quando não tão apagado.